Quem dera se depois de ontem você me atendesse. Quem dera que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse. Quem dera a gente não estaria assim, você na sua casa longe de mim. Quem dera se a gente tivesse o controle remoto da vida. Quem dera se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga. Eu não brigava nunca mais e a gente viveria em paz. Começamos a discutir, me feriu, eu te feri. A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo. Tô ligando pra avisar que eu tô indo te encontrar. Interfone aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar pra gente conversar. Agora o temporal passou, a cabeça esfriou. Tô indo aí pra te pedir desculpa, desculpa. Agora a poeira baixou, que se dane quem errou. Tô indo aí pra te pedir desculpa, desculpa. Eu já abri meu coração e agora tá na sua mão. Prefiro ser feliz que ter razão. Começamos a discutir, me feriu, eu te feri. E a gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo. Tô ligando pra avisar que eu tô indo te encontrar. Interfone aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar pra gente conversar. A cabeça esfriou. Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor. Desculpa. Agora a poeira baixou, que se dane quem errou. Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor. Me desculpa. Agora o temporal passou. Eu já abri meu coração e agora tá na sua mão. Prefiro ser feliz que ter razão.